sincero silêncio. Só tem um momento, arde a vontade alta, procura e a saudade. Caros ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 36ª emissão de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje, uma semana depois daquela edição especial dedicada ao Dia Mundial da Música, vamos nos centrar no final da década de 80 e início da década de 90, nomeadamente num projeto português que nasceu por essa altura, o grupo musical Resistência, formada por membros como Tim, Miguel Ângelo, Fernando Cunha, Fernando Judis ou Olavo Bilac. A ideia de formar esta banda que marcou o panorama musical português foi de Pedro Aires Magalhães. O agrupamento dava um colorido novo a canções já conhecidas do público, retiradas de outros grupos, cujos membros, na sua maioria, também faziam parte deste novo grupo, além de apresentar também alguns originais. O álbum de estreia da Resistência foi gravado em outubro e novembro de 1991. Chegou às lojas no final desse mesmo ano. Incluía vários êxitos nacionais e um deles foi a melodia que abriu a emissão de hoje do nosso recanto, chamada Liberdade. Era a sexta melodia desse CD. Uma escolha que, confesso aos meus ouvintes, foi influenciada pelo colega e diretor da nossa rádio, Carlos Bonaparte, que, ainda não há muitos dias, colocou esta mesma música em antena no programa De Par em Par, do Canal 2 da Antena Web. Liberdade, que é da autoria precisamente do mentor do projeto, Pedro Aires Magalhães. Depois do álbum Palavras ao Vento ter chegado à dupla platina, a Resistência apresentou mais um disco em 1992, com o título Mano a Mano. A terceira faixa desse trabalho é um original de Chutos e Pontapés, criada por João Gentil. Chamamos a atenção para um ou outro verso que poderá ferir a sensibilidade de alguns dos amigos ouvintes, mas a letra é tal e qual como é, não depositem a culpa para cima de mim. Ha, ha. A música essa chama-se Esta Cidade. Quer eu queira, quer não queira, esta cidade há de ser uma fronteira. E a verdade, cada vez menos verdadeira. Quer eu queira, quer não queira, no meio desta liberdade, filhos da puta, sem razão e sem sentido. No meio da rua, nua, crua e bruta. Eu luto sempre do outro lado da luta. Thank you. Hoje vamos saltar constantemente de um álbum para o outro, por isso agora voltamos a Palavras ao Vento. A faixa número 8 é da autoria de Miguel Ângelo e Fernando Cunha, portanto um original dos Delfins. Vamos escutar uma música tranquilamente no meu quarto. A terra a tremer, o céu a trovejar, e quando as chuvas caírem, estarei no meu quarto. O país a discutir, o estado a massificar, e quando todos partirem, estarei no meu quarto. Meu espaço fortificar, ninguém vai entrar. Mano a mano, extraímos a penúltima faixa, a número 9, original de João Gil, do Estrovante, na época. Fechemos a primeira parte de hoje com Perigo. Vai, vai mais longe. Vai ao fundo do fundo. Não

horas de luta, acaba o dia a nascer, há uma batalha a travar. Segue-se a última melodia de hoje do álbum de estreia Palavras ao Vento. Era a número 4 desse CD, mais uma criada por Pedro Aires Magalhães. Eram os heróis do mar que a interpretavam. Uma melodia longa, calma, nunca mais. muita pena minha. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música. Um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado ao projeto musical que teve grande sucesso no nosso belo país no final da década de 80 e início da década de 90, o grupo Resistência. A banda lançou ainda um terceiro álbum ao vivo intitulado Ao Vivo no Armazém 22, que saiu para as lojas em 1993. E para fechar a emissão de hoje, ouçamos uma melodia retirada desse trabalho discográfico, mas que já fazia parte de Mano a Mano. Novamente original de João Gil, do Estrovante, uma música muito apropriadamente chamada Fim. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade.